você é um castigo. Dia seu pai lhe chamou, pra você assim falou. Família, quanta ignorância na cabeça de um homem, só porque na vida ele tem dinheiro. Se esquece que o fim de todo ser humano é ter destruído seu corpo inteiro. Entre as flores lindas que existem no mundo, você, meu bem, foi por mim escolhida. Fosse desertada por um pai cretino, mas teve o privilégio de ter no destino o meu coração, que é maior do que a vida. Cabeça de um homem, só porque na vida ele tem dinheiro. Se esquece que o fim de todo ser humano é ter destruído seu corpo inteiro. Entre as flores lindas que existem no mundo, você, meu bem, foi por mim escolhida. Fosse desertada por um pai cretino, mas teve o privilégio.